Dentro de momentos, em antena, Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Apoio exclusivo, Crédito Agrícola, Oliveira do Hospital, Média Partners, Jornal Folha de Centro e Correio da Beira Serra Online. Boa Nova, rádio de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Posso pedir-lhe para partilhar connosco qual foi o momento mais feliz da sua vida até ao dia de hoje? Não há, assim, momentos que sejam muito diferentes uns dos outros, mas talvez o casamento. António Vaz Pato, 80 anos, médico cirurgião. Bem-vindos a mais uma edição de Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Estamos já na reta final daquele que é um puzzle que estamos a construir em 2011, em que damos a conhecer 25 nomes relevantes dos últimos 25 anos do Conselho de Oliveira do Hospital. Esta é uma emissão sempre certinha, o sábado depois das 12, com repetição à segunda-feira depois das 19 e ainda em permanência em www.radioboanova.com. Boa Nova, 25 anos, 25 nomes, com o apoio do Crédito Agrícola, assinatura de responsabilidade da direção da Rádio Boa Nova, e esta iniciativa fica enquadrada nos 25 anos desta estação emissora. Hoje, frente a frente, com António Vaz Pato, 80 anos, médico cirurgião, que eu me atrevo a dizer que é, por si só, uma instituição deste Conselho, da saúde deste Conselho, da medicina deste Conselho e de muito mais que vamos conferir nesta conversa, para o qual o convidamos para podermos começar já a conferir o primeiro dia. Lembra-se do dia, da hora e tem presente o local onde nasceu? Eu lembrar não me lembro. Sei que nasci no dia 31, no dia 2 de maio de 1931, em casa da minha avó, em Galices. Deve ter sido assistido pelo meu avô de Santa Ovaia, não é? Do Oliveira do Hospital, porque ele fez preencheu um livrinho onde apontava coisas em que pôs que nasceu o António II, porque eu já era o segundo neto dele, António, com 2,850 kg, no dia de nascimento. Eu, quando lhe referia o lembra-se, é naturalmente uma figura de estilo, mas é curioso que com os nossos diferentes convidados temos conferido e quase todos têm presente esses detalhes que acaba de partilhar connosco. De resto, o António Vaz Pato acaba por dar um pequeno detalhe adicional delicioso, que é o peso com que nasceu, de facto notável. E agora sim, talvez se aplique mais a expressão lembra-se. Lembra-se de como se comportava quando era miúdo? Era traquina? Era bem comportado? Que eu me lembro, antes disso parece que era um bocado traquina, mas que eu me lembro era sossegado. Nasceu no meio de uma família numerosa. A família, tomada no sentido todo, era muito numerosa. E mesmo no sentido mais restrito, estamos a falar de 6 irmãos, se a memória não me falha. Sim, mas eu era o mais velho. O que lhe dava responsabilidades acrescidas, por certo. Sim. E o facto de ser o mais velho obrigou-o a amadurecer mais cedo? Talvez. Mas, portanto, eu depois, logo depois da instrução primária, que fiz metade em Gramaços, numa senhora regente que existia na altura. A sua escola primária foi em Gramaços? Só metade. E a outra metade fez? Fiz em Galizes. Em Galizes. Em casa dos meus tios, que tinham uma professora para os filhos, que eram muito mais que os nossos, em Galizes. de algum modo já teve algum privilégio nessa forma como acabou a sua escola primária, ou não? Sim, sim, sim. E era bom aluno? Fui sempre. Mas era bom aluno porque tinha uma capacidade de captar sem muito trabalho, ou trabalhava bastante para ser bom aluno? Nessa altura eu captava mais do que depois que estudava. E depois de acabar a escola primária, foi para onde? Depois de acabar a escola primária, fui para Santo Tirso, para um colégio que na altura era um colégio com um rigor bastante grande. E era um colégio interno? Um colégio interno. E custou-lhe muito essa mudança aqui de Oliveira do Hospital para Santo Tirso? Custou um bocado. Chorou alguma vez? De noite é capaz de chorar. E esteve nesse colégio interno em Santo Tirso quanto tempo? 7 anos. 7 anos. E mesmo aí continuou a ser bom aluno? Fui. E sentia que essa era a sua responsabilidade de fazer essa entrega aos seus pais, não, de ter boas notas? Não, não. Era por natureza. Eu, enfim, gostava de trabalhar, gostava de me divertir também, joguei muito futebol. Era isso mesmo que eu lhe ia perguntar, mas para além de bom aluno também havia o amigo, o adepto das brincadeiras, do desporto. Sim, sempre fiz desporto, até que vim para aqui e depois deixei. E nos desportos tinha preferência pelo futebol e mais algum em especial? Aquilo que mais gozo me dava era o rugby. Isso é curioso, porque há aquela velha expressão de que o rugby é um jogo bruto para gente inteligente, não é. E o futebol é um jogo inteligente para gente bruta. Parti uma vez uma clavícula a jogar futebol, nunca parti nada a jogar rugby. E ainda hoje vê rugby na televisão? Sempre. Acompanhou, por exemplo, o último Campeonato do Mundo? Não acompanhei, neste não pude, mas... Mas sempre que pode, gosta de ver. Sim. E esteve 7 anos em Santo Tirso, sim. Vinha regularmente ao Oliveira do Hospital? Nas férias só. Só nas férias? A saudade tocava-lhe. É. Tínhamos umas férias muito grandes naquela altura. Era o que valia? Era. E os que tinham boas notas saíam no princípio de junho até outubro. O que era quase meio ano, passa a expressão. Mas, por outro lado, também tínhamos um sistema de estudo que era muito exigente. Nós tínhamos aulas alternadas com períodos de estudo. Um período de estudo, uma aula, outro período de estudo, outra aula. Outros tempos e outra metodologia. Deixe-me só tentar saber quais eram as suas ocupações dos tempos livres, para além do desporto? Trabalhava muito em madeira. Gostava dos trabalhos a roçar a carpintaria, passa a expressão. Sim, sim, tenho uma boa carpintaria em casa. Ainda hoje dá por lá uma saltadela. Muito bem. Terminando esse período de Santo Tirso, o que é que lhe aconteceu a seguir? Acabando o curso, fiz o exame de internato na universidade, que foi em Coimbra, para medicina, e fui admitido. E... Também era como agora? As notas tinham que ser uma coisa sempre a roçar o 20 ou nem tanto? Não. Naquela altura, quem tivesse 16 já não lhe davam mais. E, portanto, entrou em medicina em Coimbra? Sim. E a boémia tocou ou passou-lhe ao lado? Foi um... Fiz alguma boémia, mas no sentido de usar a praxe. Isso foi para X. Era um adepto da tradição coimbrã? Sim, tinha um grupo. Tinha que idade quando chegou a Coimbra? 11 anos, talvez. Não, desculpe, tinha 17. 17 anos. Estudante de medicina em Coimbra, irmão mais velho, estudioso, aplicado, bom aluno. E posso perguntar-lhe quando é que a medicina o mordeu? Isto é, quando é que decidiu que vou ser médico? Talvez fosse nos últimos anos do liceu, acho que sim. Logo aí percebeu que era, sim. Que era o seu futuro? Era, gostava. E nunca vacilou nessa sua opção? Não, até porque na família tinha um avô, os dois avós eram médicos, tinha um tio também médico, e portanto havia uma tradição na família em que a gente tinha de continuar. A Faculdade de Medicina em Coimbra foi para si um passeio ou teve que se aplicar bastante para ser um bom aluno e chegar a médico? Eu não seria um aluno com notas muito altas, mas fiz uma coisa que não é vulgar. Só um ano é que deixei cadeiras para o outubro. Fazia tudo à primeira? À primeira, sim. Era daqueles que não gostava de deixar para amanhã o que podia fazer hoje. Em Coimbra, na altura, creio que o curso de medicina eram 6 anos. Sim, já foram 6 anos. Comigo já foram 6 anos. 6 anos. Depois um ano de internato. Escusado será perguntar que nunca deixou nenhum ano para trás. Não deixava nenhuma disciplina, muito menos o ano. E continuava a vir nas férias e nos tempos livres e nos fins de semana ao livreiro do hospital? Não, nos fins de semana não. Só nas férias? Nas férias. E onde é que passava todo o tempo em Coimbra? Em Coimbra tínhamos um grupo, que era o Fogareiro, em que havia pessoas de vários cursos e que nos normalmente à noite, antes de ir para a cama, havia um tempo em que estávamos juntos. Uma espécie de sarau particular? Sim, sim. E com esse grupo, o Fogareiro, que é uma revelação aqui nesta nossa conversa, era um grupo que curtia a canção coimbrã? Não, não tínhamos nenhum cantor. Então o que é que faziam nesse grupo? Discutíamos mais o futebol. Discutiam o futebol. E as namoradas também? Não, não havia muito esse hábito de discutir as namoradas dos outros. O António Vaz Pato era namoradeiro? Não. Não? Quando é que teve a primeira namorada, recorda-se? Só tive uma. Só teve uma namorada? Deixa-me adivinhar, que é hoje a sua esposa. Claro. E quando é que começaram a namorar? Começámos já 3 ou 4 anos depois de eu ter feito o curso. Já estaria na altura com 23, 24 anos? Sim. Talvez um bocadinho mais. Porque eu fiz o curso e fiz os internatos, portanto, só depois. Só quando estava já, digamos, livre para poder exercer em qualquer sítio é que. Nesse tempo todo de estudante e em que estava fora do Conselho de Oliveira do Hospital, manteve uma boa relação familiar com os seus irmãos, que entretanto sim, também iam crescendo, e assumiu sempre o papel do irmão mais velho? Acho que sim. E juntamente com os seus pais, ele, quando lhes disse que queria ser médico, eles aceitaram bem? Aceitaram. Na altura também, ser doutor era ser médico ou advogado, não? Sim. Isso discutia-se na faculdade. Só se considerava doutor os médicos. Os médicos, exatamente. Hoje, por seu lado, estamos quase no campo oposto. Toda a gente é doutor. Estávamos a conferir a sua conclusão do curso de medicina e depois fez um ano de internato. Foram mais que um ano. Fiz um concurso para ser interno do hospital e tive, portanto. Do hospital em Coimbra? Em Coimbra. Tive mais 4 anos. Em Coimbra? Em Coimbra. E há um célebre dia que vem para o Oliveira do Hospital? Foi já muito mais tarde. Quando é que isso aconteceu? Fiz 4 anos em Coimbra. Depois casei-me. E depois, no dia do casamento, recebi um convite para ir para o ultramar. Casou com que idade? 31, parece. 31 anos. E nesse dia foi convidado para ir para o ultramar? Foi. Não disse nada à mulher, porque entretanto tive de fazer um curso. Não fosse lá o casamento ainda fica correr mal? Não ia correr, mas tive de fazer o curso de oficial miliciano e fui para o ultramar como tenente médico. E esteve onde no ultramar? Nos bons sítios. Estive em Moedas, estive em Porto Amélia há pouco tempo, estive na Beira. E recorda com saudade esse tempo? Sim. Na altura custou muito, mas. A sua mulher ficou cá? Foi ter comigo depois de eu já lá estar há uns 8 meses. Mas depois teve de voltar porque ia para nascer mais um menino e ela até deve ir embora. Já lá iremos, porque além de ser um elemento de uma família de 6 irmãos, também é verdade que não o fez por menos, é pai de 6 filhos. Mas já lá iremos essa história. Só para conferir em termos de cronologia onde estávamos situados. Esteve no ultramar e quando regressa do ultramar é que vem para o Oliveira do Hospital? Sim, por um motivo talvez. O que resolvi vir para o Oliveira Hospital, não foi logo, imediatamente, porque eu estava assistente do professor Barto Duval Pereira, que era um grande cirurgião que veio do Porto para Coimbra, e ele, portanto, tinha um lugar de assistente. Quando ouvi o Dr. Mar, ao contrário da lei, o meu lugar tinha sido ocupado. Eu achei que com aquela gente a gente não se entendia. E foi assim que foi motivado para decidir rumar ao Oliveira do Hospital, que no fundo foi um regresso a casa. Sim. Diga-me uma coisa que me parece relevante para conferir consigo. O ser médico é uma coisa. Sim. O ser médico cirurgião não é bem a mesma coisa. Quando é que decidiu que ia ser cirurgião? Não, isso decidi do princípio logo. Ah, isso é outra novidade. Sim, sim. Quando decidiu que ia ser médico, não fez a coisa por menos. Vou ser médico e vou ser médico cirurgião. Sim, sim. E tem noção de que, ainda hoje, na classe médica, o médico cirurgião tem uma distinção que não é de sumenos. Não será bem assim, porque há... Então diga. Pelo menos na parte de, digamos, dos professores, não há diferença já entre um professor de biologia e um médico cirurgião. No hospital, sim. No hospital faz a sua diferença. E tem noção que para os utentes, creio que é o nome técnico, sim, ou para os doentes, também faz a sua diferença. Talvez. Não é a mesma coisa estar a falar com o médico clínica geral ou falar com o médico que, por acaso, andou, passa a expressão, a meter-se dentro de nós. É um bocado mais complicado. É um bocadinho mais complicado, exatamente. A sua modéstia fica aqui bem expressa ao dizer que é um bocadinho mais complicado. Diga-me outra coisa que também gostava de conferir consigo. Tem presente qual foi a primeira cirurgia que fez e quando foi? Nós ajudávamos muito aos outros cirurgiões. A primeira vez que fui eu a fazer cirurgia, fui ajudado pelo professor Bartolomeu Pereira, porque ele queria ver que... Sabe. Queria ver como é que era o médico António Vaz Pato. Foi uma gastrectomia, parece-me que é. Foi, mas já não sei bem ao certo. E tem noção de quantas cirurgias fez? Aqui no hospital tenho essa noção. Em Coimbra não sei bem quantas fiz, mas fazíamos bastantes. Porque no serviço em que eu estava, havia dias em que na mesma sala de operações superavam três doentes. Era quase uma indústria. Não, provavelmente indústria. É um termo que não gosta, já vi. Não é provavelmente uma indústria, mas havia uma pressão muito grande para superar. Mas dizia-me que aqui em Oliveira do Hospital tinha presente o número de cirurgias que fez. Aquelas que são registradas não são todas grandes cirurgias, são registradas um pequeno... Sim, desde tirar um carocito até uma coisa séria. O estômago. Exatamente. Mas foi, por ano, foi à volta de 300, 400. O que é um número que até arrepia? Não. Bom, se diz que não, é porque terá a sua razão. Estamos a conversar com o António Vaz Pato, médico cirurgião. E por ser médico cirurgião, sabe que tem uma espécie de um rótulo à volta do seu nome, de ser verdadeiramente o primeiro médico cirurgião de Oliveira do Hospital. Foi as circunstâncias que existiam na altura não davam para haver um médico fixo. Só depois, quando eu vim, é que se houve necessidade de arranjar espaço, arranjar instrumentos, inclusivamente só depois de eu vir é que se montou o elevador. Portanto, há uma série de coisas que estão ligadas ao desenvolvimento da cirurgia aqui em Oliveira do Hospital e do próprio hospital. Mas também sabe que essa é uma espécie de uma responsabilidade. O seu nome era uma instituição neste concelho, e é uma instituição neste concelho. Só digo era porque, obviamente, com 80 anos já não está a fazer cirurgia. Mas, como me disse antes de começarmos a nossa conversa, continua a trabalhar e já vamos conferir isso. Agora, eu recordo-me quando era miúdo, falar no seu nome era como falar quase num Deus. Não havia outro. Essa é outra modéstia. Outro momento de elevada modéstia. E ainda hoje, quando conferia com pessoas da família que vinha ter esta conversa consigo, me perguntaram logo, cuidado, que é o Dr. Vaz Pato, vais preparado? E eu assim, vou preparado. Tenho noção de que é um nome muito forte do nosso concelho e que marcou a vida de muita gente. O cargo é um bocado forte e, portanto, chama um bocado a atenção. Tentei sempre tratar bem os doentes e isso também... E há outra coisa que o doutor tem, permita-me que lhe fale assim, que é este, estou aqui a conversar consigo e tem uma naturalidade fantástica, emana uma tranquilidade que impressiona, fala muito baixinho. Sempre gostei de falar baixo. O que para um doente, ver assim um médico tão tranquilo, tão calmo, tão sereno, ajuda um bocadinho. Ajuda bastante. E tem noção de que isso o ajudou a ser o médico que foi? E o médico que é? Talvez, não sei. Mas tratei sempre bem os doentes. Se não tratei bem foi porque não era capaz. Tem alguma história que tem presente na memória dos vários doentes e das várias cirurgias que fez? Há muitas. Ainda há pouco tempo, de uma professora que está ali no agora é o secundário, acho eu. Sim. Me veio dizer que eu tinha sido, que ela tinha nascido na primeira cirurgia feita em Universidade Hospital para tirar os meninos. Foi portanto, ainda hoje, de quando em vez lhe aparece alguém a recordar os seus feitos. Isso aparece muitos. Para além da medicina, também havia um homem que se dedicava a outras coisas. Recordo-me que esteve ligado à ANCOS, creio mesmo que esteve na Fundação. De resto, esteve na Fundação da Rádio Boa Nova, também, onde estamos hoje. A medicina nunca lhe tolheu a vista, sempre soube olhar para outras coisas. Sim. A medicina precisa de quase todos os mestres têm um escape para fazer coisas diferentes, porque fazer só aquilo é muito... Partilha a célebre frase que o médico só sabe medicina, não sabe de coisa nenhuma. Não pode ser bem assim levado à letra, mas é engraçado o que falou. Precisava de um escape, precisava de ter outras coisas. Nós temos... Um momento de uma cirurgia é um momento de adrenalina levado ao extremo. Pode ser. Portanto, já não precisava de muito mais emoções. Emoções já tinha quanto basta na sua profissão. Sim. E por isso procurava outras coisas para se tranquilizar e para também, de algum modo, dar o seu contributo para a sociedade. Gostei muito de fazer muitas outras coisas em Oliveira. 6 filhos. Outra obra sua. Que grande cirurgia. E ainda por cima, começou a ter filhos, ainda nem estava em Oliveira do Hospital. Não. Ainda estava no ultramar. Não, já estava em Coimbra. Não estava... Aí o primeiro filho ainda estava em Coimbra? O primeiro e o segundo. Fui para o ultramar quando nasceu o Chico, que você... Que eu conheço. Conhece. Ele nasceu lá, no ultramar. 6 filhos é uma obra. Tem noção de que nos dias de hoje é qualquer coisa de... Eu tinha algumas condições que os poderia ter. Que tinha uma família grande, tinha muitos amparos, se fosse necessário. Agora é muito difícil. De qualquer modo, tem 6 filhos e 6 filhos com um curso superior. Todos. De resto, seguiram as pisadas dos pais, porque quer o seu doutor, quer a sua esposa. De resto, a sua esposa, eu já lhe disse que foi minha professora no ensino do liceu e, portanto, foi uma casa de sempre de elevada exigência. Sim, uns conseguiram... apanhar melhor isso, outros pior, mas todos eles se formaram. Nesse capítulo, e estamos a falar no campo estritamente familiar, sente-se um homem realizado? Sim. Até porque já vai em 8 netos. Sim. Isso é uma espécie da continuidade da raça perfeitamente assegurada. É. 8 e vem um a caminho, não é? Sim. Motiva os netos? É um avô babado? Eu estou a ter mais contacto com os netos que tive com os filhos. Também na altura trabalhava muito mais do que trabalha hoje. Chegava à casa muito mais tarde. Agora não, agora estou em casa. Como é que um homem da sua envergadura, com toda a experiência de vida que teve, como é que brinca com os miúdos? Quer partilhar connosco? Jogo perfeitamente futebol com eles. Ainda corre atrás deles? Sim. Mas estou a tentar despertar-lhes com construções ou com séries de coisas para eles se desenvolver. Um homem que tem seis filhos, que leva seis filhos a completarem um curso superior, médico cirurgião com centenas de cirurgias feitas na vida, ainda por cima que não ignorava o conselho e se preocupava com outras realizações, desde a Ancose até à Rádio Boa Nova, como já falámos, apetece-me perguntar-lhe, tinha férias? Tinha, um mês de férias, pelo menos. E o que é que fazia nas férias? Nas férias às vezes saíamos, outras vezes juntávamos em casa e íamos tentando chamar os amigos dos alunos para eles, dos filhos, e vieram muitos alunos dos meus filhos passar dias em casa. Além dos seis filhos, ainda vinham mais amigos dos filhos? Às vezes vinham mais de seis. É um homem que gosta da casa cheia? Sim. Isso herdou dos seus pais? Talvez, não me lembro já muito bem, mas... Portanto, o estar de férias, depois de um ano de trabalho tremendo, de tanta responsabilidade, não, de tanta adrenalina, não o incomodava ter a casa cheia de miúdos? Não, a minha mulher é que sentia pior. É, porque... tinha que preparar o tule creme para a hora do lanche e naturalmente era mais complicado. Vamos pedir ao médico cirurgião António Vaz Pato para conferir connosco duas ou três ideias sobre a sociedade e sobre os dias de hoje. Gostava de saber como é que olha para Oliveira do Hospital no presente e como é que olha para Oliveira do Hospital no futuro breve. Estamos num período mau, mas as pessoas, pelo menos do concelho, sempre souberam trabalhar. É preciso que haja alguém que as conduza de maneira a que se entendam. Olhando para o país, para a Europa e até para o mundo, como é que pensa sobre o futuro de tudo isto, depois de passarmos os últimos dias da nossa vida a discutir a falta de dinheiro, a falta de liquidez, o desemprego, a insegurança? Um homem com 80 anos de vida, que nasceu logo ali a seguir à crise dos anos 30, atravessou uma guerra mundial, viveu o 25 de Abril e outras coisas mais que podia colocar aqui, certamente tem uma visão ponderada e com ideias firmes sobre o momento que atravessamos. Eu julgo que nós temos de ter confiança no futuro, mas para isso temos de todos entender e tentar resolver os problemas da melhor maneira possível. Acredita na Europa comunitária? Acredita no euro? O euro sofreu agora um abanão que é capaz de levar a que as várias nações se entendam. Mas ainda não estamos seguros que isso suceda. Vamos falar sobre a sua área mais concretamente, sobre a medicina. A medicina hoje perdeu alguma característica quase solidária que tinha. O João Semana de outrora hoje já não existe. Hoje a medicina é um tremendo negócio e até se diz que a saúde é um dos negócios deste século, ao lado da água e por aí fora. Como é que olha para a medicina nos dias de hoje? A medicina nos dias de hoje levou a uma especialização que acaba por não ser muito boa, porque quem faz só cirurgia, faz cirurgia ou dos ossos, faz cirurgia ou da cabeça, faz cirurgia, mas das outras coisas não sabe. O que acaba por ser limitativo. Limitativo. Quando compara a medicina na altura que começou, e não estamos a falar em termos tecnológicos, e quando compara a medicina nos dias de hoje e o acesso que essas pessoas têm à medicina, não tem a noção de que hoje está tudo um bocadinho mercantilizado? Talvez não. O que há é uma... Os doentes às vezes não são compreendidos pelos médicos. Isso é que é mau. A psicologia junto ao doente continua a ser meia cura? A gente consegue com duas ou três palavras sossegá-los. Desde que tenha, enfim. Desde que as saiba preferir no momento certo e na altura certa. Vamos olhar um pouco para si. Gosta de ler? Eu tenho muito para ler, mas ainda não tenho tempo para ler. Mas tenho muitos livros. Tem algum autor ou algum livro que tenha marcado a sua vida? Da parte de autores, escritores, eu leio pouco, porque tenho as revistas de... Leio muito em termos científicos e em termos de medicina. Continua a ser um apaixonado pelo desenvolvimento da medicina. Sim, mas também neste momento estou a ler muito da astronomia, ler muito da matemática, porque estão a sair coisas que impensáveis e que a maior parte das pessoas não sabe o que é que está a sair. Essa sua ânsia pelo saber, não há idade que interfira com isso? Não. Música. A música teve alguma influência na sua vida ou nem por isso? Nem por isso. E a pintura? Pintura também não. O que é que mais marcou a sua vida para além da família e da medicina? Fora da família e da medicina fiz bastantes coisas. Trabalhei com associações agrícolas, fui presidente das mesas de várias instituições. Enfim, julguei que isso daria alguma utilidade. Era uma espécie de obrigação que sentia por dar o contributo cívico? Sim. Quando olha para a região da Beira-Serra e estas coisas fantásticas que nós temos por aqui, desde o ar que se respira, o Pinheiro Manso, o Queijo da Serra, o Val do Alva, por que não dizê-lo, sente que de algum modo esta região podia estar melhor utilizada? Podia, mas... Nós temos aqui uma coisa que é muito difícil de controlar, que são os fogos. E quem tem terras não sabe muito bem o que é que há de pôr para não ter fogos. Os fogos são uma praga do nosso tempo. Sim. Para tudo que é... Antigamente, quando havia um fogo... Ligado à natureza, está profundamente afetado pelo fogo. Antigamente, quando havia um fogo, iam todas as mulheres com um balde de água para o apagar. Outro tempo. Sim. Não, isso tocava o sino e toda a gente ia. Agora, tem de ser os bombeiros. Efetivamente, agora há posições em que só os bombeiros é que podem... Mas fez com um bocado de preocupação o que é que nós podemos fazer para substituir o Pinhal como uma zona produtiva. O Pinhal, se usamos, se temos possibilidade de estar à espera 40 anos para ele se cortar, é muito bem, mas as ações agora já não estão à espera disso. Já ninguém tem tanto tempo para esperar, não é? Tem. Muito bem, estamos a chegar ao final da nossa conversa. Estamos a conversar com António Vaz Pato, médico, cirurgião, um homem que dispensa qualquer tipo de apresentações. Atrevo mesmo a dizer que estamos a falar com um dos embaixadores da saúde no Conselho de Oliveira do Hospital. E agora tenho que lhe colocar esta questão. Oliveira do Hospital atravessa um momento em que quase tudo que mexe está em riscos de fechar. É um exagero que estou a utilizar, é uma hipérbole, mas para chegar à sua área. O hospital já viveu as suas vicissitudes, o centro de saúde vive as suas vicissitudes, agora discute-se os fechos das urgências e por aí fora. O que é que o médico cirurgião António Vaz Pato pensa sobre isso? Eu julgo que o hospital tem possibilidade de se manter, porque na área que abrange... Só o Hospital Sé é que fará alguma concorrência. E mesmo esse não é muito bem aceito por José Oliveira. Portanto, eu acho que... E o hospital tem se desenvolvido muito. É hoje um hospital que não tem nada a ver com o tempo quando começou. Nada, nada mesmo. E acredita que é possível fazer um pouco de jus ao nome, embora não seja daí diretamente que advenha o nome de Oliveira do Hospital, mas não faria muito sentido ter o nome de Oliveira do Hospital e não ter nada da saúde em Oliveira do Hospital. Sim, era uma perda muitíssimo importante se nós perdermos o hospital. E mesmo esta história de acabar com as urgências aqui à noite, a verdade é esta: por mais que as vias de comunicação sejam melhores do que eram outrora, sim, e isso é incomparável, a verdade é que há sempre um espaço entre o local onde acontece e o local onde está a unidade de saúde. Eu nisso vejo uma hipótese: se acabar a unidade de saúde, a mesma coisa a ser feita no hospital como se fez antigamente. Portanto, um regresso às origens. Sim. E acha que essa pode ser uma possibilidade para resolver o imbróglio em que estamos metidos? É, porque vai ter uma poupança de pessoal e vai ter uma coisa melhor dos médicos. Finalmente, a verdade é esta. Um homem de 80 anos, um homem que passou a vida a trabalhar, aplicadíssimo naquilo que fazia já desde o tempo de estudante, mas continua a mexer, passa a expressão. Sim. Nem sequer a medicina ainda está em regime de pousio. Não, estou a dar algumas consultas, mas já não são muitas. Sente saudades do tempo em que fazia cirurgias? A cirurgia deixa. É um vício que se colhe e que nunca mais passa. Há dias em que acorda e que lhe apetecia ir operar? Isso não durmo muito bem. Raramente acordo de noite. Continua. Sempre dormiu muito bem? Sim, eu tenho uma facilidade de adormecer muito bem. O que não deixa de ser curioso, tendo em conta que a sua profissão, e já aqui dissemos, o levava a adrenalina aos picos, mas também tem a ver com a sua tranquilidade, que de resto basta estar aqui a conversar consigo para constatá-la a cada instante. Vamos finalizar esta nossa conversa com uma pergunta que normalmente gosto de colocar. O que é que ainda lhe falta fazer na vida? Acho que falta muita coisa. Dê-me um exemplo, por favor. Queria organizar a minha exploração de maneira que os filhos a pudessem continuar. Sonha com isso? Sim, porque não no momento que temos, a parte agrícola do concelho está muito mal. E mesmo no país não se sabe como é que se vão cultivar as coisas que se... para deixarmos as ir buscar lá fora. Mas não acredita que nesta crise vai haver também uma espécie de regresso aos campos? As pessoas da cidade já não vêm para os campos, só com a fome. Era isso mesmo, era aí que eu queria chegar. A necessidade não pode aguçar o engenho? Pode, mas esses... As pessoas feitas aqui têm muito mais valor do que quem vem de fora. Acredita no galego da beira? Não lhe chamo galego, mas acredito o trabalhador da beira. Conferimos então esse seu sonho, que é, no fundo, deixar aquilo que tem sob sua responsabilidade nas mãos dos seus filhos para lhe darem continuidade. Registro também com agrado que aos 80 anos, e é uma estupenda mensagem para os jovens de hoje, diz que ainda tem muita coisa para fazer, e de resto basta olhar para si, que está com um aspecto fantástico, para perceber que tem realmente possibilidades de fazer muita coisa. E uma das coisas que podia fazer agora era dizer-me aquilo que eu não lhe perguntei e que lhe devia ter perguntado. Não pensei nisso. Se não vai... Perguntou praticamente tudo. E também é verdade que não vão faltar oportunidades para certamente termos outra conversa. Quero deixar aqui uma pequena nota antes de assinalarmos a nossa despedida. Quando olha para a vida, para o conjunto de relações que presidem a raça humana, e nos dias de hoje, em que se mistura muito os sentimentos do prazer com o amor, com o sexo, sim, com tudo isto, qual é o seu comentário sobre isso? Os grandes impérios acabaram por causa disso. Portanto, o homem tem de se concentrar naquilo que deve fazer e não viver só para o prazer, nem só para ganhar dinheiro. Um dia lá longe, como é que gostava de ser recordado? Como sou, não tenho grandes ambições nesse sentido, pelo menos ser recordado na maneira como tenho recordado os meus antepassados. António Vaz Pato, 80 anos, médico, cirurgião. Boa Nova, 25 anos, 25 nomes, foi mais uma conversa, mais um nome de 25. De 25 nomes relevantes dos últimos 25 anos no Conselho de Oliveira do Hospital. Até ao final do ano o puzzle estará completo e contamos sempre com a sua companhia o sábado depois das 12 e à segunda-feira em repetição depois das 19. Pode conferir estas conversas em permanência em www.radioboanova.com. É uma assinatura de responsabilidade da direção da Rádio Boa Nova com o apoio do Crédito Agrícola. Muito obrigado pela sua preferência. Até para a semana.